Greve. Greve é grave. Parece um trocadilho, mas greve é grave. Grave não significa errado sempre. Às vezes é. E estamos começando mais um podcast do Nono Mundo. E sim, não é a voz do Euler, porque o podcast hoje é sobre greve de super-heróis e o Euler se empolgou muito, entrou em greve no podcast e não tá aqui. Então, eu vou ser o host hoje, eu sou o Eduardo, e aqui na bancada hoje temos o querido Felipe, lá do Distopia Cast. E aí, galera, beleza? Caí de paraquedas e tava esperando o Euler, e ele, como você falou mesmo, ele já puxou a greve, foi o primeiro a puxar a greve e nos abandonou. O cara da festa convida a galera e vai embora, né? É, isso não, foi pra Problema. Brasília lá protestar. Malditos comunistas. Temos aqui o Fred também. Fred, passa aí seu jabá. Fala, galera. É como diz o Demolidor, né? Esta cidade precisa de mim naquela máscara. Então, estamos marcando presença aqui. E já pode falar o jabá aqui agora, já? Vai, depois a gente faz o final também. É isso aí. Vamos E pra entrar. galera que curte aí cinema, quadrinhos e tudo mais, acessa lá o fleurspop.com.br. E lá a gente caga regra sobre tudo isso e um pouco mais, viu, galera? Afinal, é disso que a internet é feita. Regras de regra, isso aí. E se não tiver congelado ainda, a gente tem o Hong Kong também. Hong Kong, você tá por aí ou já foi? Cara, a raiva tá me deixando quente nessa porra. Editor lazarento, joga o joga a pauta, sai fora e desgraça. Euler, seu desgraçado, você vai escutar isso na edição? Sei que você é do tipo que solta pulo no elevador pra sair no próximo andar. Agora, pô, cara, tá 6 graus, subiu 2 graus aqui pelo menos, graças a Deus, não tem menos chance de hipotermia. Então, meus queridos ouvintes, hoje vocês vão descobrir que paralisação e greve são duas coisas completamente diferentes. Ó, olha, trazendo conhecimento. Quem tá escutando, você já viu a capa. Nessa maneira de ficar apresentando o podcast é uma maneira meio doida, né? O cara já viu lá o tema, já viu o texto, mas assim, o que aconteceria nesse mundo fictício que tanto amamos os super-heróis se eles resolvessem entrar em greve e parar tudo? Eu acho que o mundo ia se resolver, porque os vilões são baseados sempre. Ele só. A única razão do vilão é tentar zoar o herói. Então, cabe os heróis? Talvez fosse uma coisa boa. Mas aí vale até uma regra que eu tava pensando durante a semana, que foi o único item que eu consegui inserir na minha pauta. Maravilhosa pauta pra esse podcast. Vai valer qualquer super ser ou só super-heróis de colã, espada e afim? Eu tava pensando sobre isso, porque tem os grandes super-heróis, né, que são os heróis cósmicos e tal. Quando a gente fala de Quarteto Fantástico e outros heróis que enfrentam vilões aí de nível cósmico, e tem os heróis de rua, né, que são os que tem mais a ver com o tema, que é o Demolidor, Homem-Aranha, essa galera aí. A gente vai falar de tudo ou a gente vai falar só dos heróis de rua? Cara, eu sou por a gente começar a falar dos heróis de rua, e se Tá mais sobrar próximo do aí um povão, né? tempo, a gente vai pros heróis cósmicos, ou pros mais aventureiros, que eu já diria que são aventureiros daí. Então vamos lá, porque se os heróis cósmicos entram em greve, no mundo dos quadrinhos, o planeta é destruído em um dia, né? É, exatamente. Por exemplo, de repente, os perpétuos do Sandman resolvem parar tudo. Nossa, cara. Não acontece. O mundo Para a acaba. Terra, né, Basicamente, é o que aconteceu com o Brasil quando os caminhoneiros pararam. Nada aconteceu. Então, a gente pode supor que os caminhoneiros são os perpétuos do cara? Brasil. São os perpétuos, olha aí. Cara, Grande analogia, né? você está querendo dizer, cara, que as nossas ferrovias que foram medidas a preço de banana são a Vertigo? Ai, cara. Eu tava pensando sobre. Primeiro, sobre esses super-heróis do tipo Homem-Aranha, do tipo Demolidor. E, cara, tem umas HQ. Todo mundo aqui é fã de HQ, né? Todo mundo aqui acompanha Sim. HQ Opa. desde sempre. E tem um HQ que eu lembro que. Eu acho que é o Homem-Aranha, que ele. Agora eu não vou lembrar, né? Já estou numa fase da vida que tá difícil de lembrar das coisas. Mas tem um HQ do Homem-Aranha que ele meio que some. Acho que ele vai pro futuro, uma coisa assim. Que quando ele volta, só a ausência dele causa toda Uma desgraça, né? uma desgraça ali em Nova York. Tipo assim, apesar de parecer que não, mas esses pequenos heróis, eles ficam fazendo pequenas coisinhas, as pequenas ações deles alteram todo, né? Todo um sistema ali, todo um sistema que é vivo. E aí muda uma porrada de coisa. Eu poderia ter até estudado melhor e até lembrar aqui da HQ com mais. Mas eu acho que isso é uma parada até meio genérica, porque aconteceu em algum momento, já aconteceu com todos os super-heróis dele dar uma sumida, né, e voltar e ver meio que tudo meio que destruído. Cara, tem uma história muito parecida que aconteceu no desenho das Meninas Superpoderosas. Não sei se chegaram a ver. Aconteceu isso, só que, se eu não me engano, aconteceu duas situações. Uma era mais caótica, que elas ficou brincando pra caramba e viajaram no tempo e acabou avançando o tempo e acabaram parando no futuro. Foi mó distópico o negócio. É, eu lembro. Um episódio. É, mano, esse episódio é muito sombrio. E o outro é um que elas ficam putas com a população, né? As meninas ficam putas com a população. Que elas começam a, tipo, encher o saco e passar todos os problemas das meninas superpoderosas resolverem. E aí elas fazem meio que uma greve e tiram um dia de folga e não fazem nada. Elas, cara, essa começa a dar uma... elas dão umas dicas. Elas dão uma dica pra população se defender, o que fazer. Ah, quebrou um hidrante, o que que eu faço? Liga pro bombeiro, chama o encanador. Apareceu uma aranha em casa, pega o jornal, bate nela. Tipo, foi uma crítica muito legal, porque a cidade não sabia fazer mais nada, sabe? Desde que elas foram criadas, a cidade ficou muito refém, né? Ficou muito dependente das meninas. E aí acabou passando pra elas todas umas funções até básicas. Aí teve uma cena que é até engraçada, eles estão conversando, aparece um monstro, nossa, apareceu um monstro. As caras, eles começam a dar risada, não dá problema não, as meninas superpoderosas vão resolver esse problema pra gente. Aí elas, ah, não vamos não, o problema é de vocês. Meu, é muito bom esse episódio, cara. E a cidade, tipo, mas é interessante, porque se você parar pra ver, essa é a reclamação que o Lex Luthor tem com os, principalmente na década de 60, 70, tinha com o Super-Homem, que ele não deixava a humanidade evoluir porque era como se fosse uma super babá pra gente. É, né? Mas você tem que passar por esse trauma, né? Por esse choque, né? Pra evoluir, né? Mais ou menos isso. Pra eles, você é só um louco. Que nem eu. Você e o Fred falaram sobre isso, do herói se apresentar e entrar ao caos, mas tem também o caso oposto. Eu, aí, estudando a pauta, eu lembrei daquela HQ do Batman, que inclusive tem uma história muito engraçada por trás, a De Volta à Sanidade, que acontece justamente o oposto. O Coringa, ele aparentemente mata o Batman e ele se reforma como um cidadão normal, por grande parte da HQ. Nossa, tudo fica normal, né? Não, mas se parar pra perceber, essa é uma crítica que principalmente o Batman é bem tratado. Isso tem aquele episódio do desenho, do julgamento de Arkham. Os próprios filmes vão brincar justo com isso. Que, inclusive o filme do Nolan também, cara, que tenta ser mais diferente do normal, mas assim, volta a fazer isso, que a questão vai escalada lá. Que muitos desses vilões, eles existem por conta que existe o herói. Eles estão conectados de alguma forma, seja de origem, ou seja, de caralho, tem um louco, uma fantasia na cidade, eu também vou me fantasiar e fazer loucura. Tem que vir por esse aspecto também, que eu achei interessante. Porque a gente tem heróis que, por exemplo, o Super-Homem. O Super-Homem, ele tá aqui, tipo, uma força ultra, hiper foda. Por exemplo, se for ver é um deus, né, praticamente, Terra, né, cara? Ele vem e, tipo, cospe o cometa pro outro lado. Então, assim, ele é um cara necessário. O Batman é só um maluco do caralho. Batman vigilante, né, cara? Batman vigilante. Exatamente. Se o Batman deixa de existir, toda a galeria de vilões dele vai falar... Deixa quieto, o Batman não tá mais aí, não tem mais o que ficar pirraçando, não tem mais o que pirraçar. Os caras não estão muito aí pra, tipo, zoar a população. Eles querem zoar a população pra zoar o Batman. Então, cara, é um bando de loucos. É. O Batman é um herói urbano, né? E é um vigilante. É. Então, assim, meio que os vilões que o Batman enfrenta, se o Batman não existisse, a polícia tinha como enfrentar de alguma forma, sabe? Tipo, o Bane, o Coringa, são só uns caras malucos, cara. O Batman também é um psicopata, né? O cara se veste tipo um ser, assim, se a gente for analisar dentro dessa ótica. Mas assim, meio que os vilões que o Batman enfrenta, se ele some, a polícia teria condições, né? É um pouco diferente do Superman, que se o Superman some... É, explode o universo, né? Chega aqui o o Brainiac e... Já acabou, né? Sim. É muito o Batman. Mas aí a gente tem umas coisas. Ele não, Ele só luta pra manter a ordem, né, cara? Ele não faz uma. Ele, tipo, ele não surge com uma ferramenta pra mudar a sociedade. Assim, é... Só pra prevenir a violência, né, cara? É, o Batman e o Superman, eles são meio que o. Quase que um antítese do outro, porque o Superman, ele. Não, ele é super não pela força, né? Ele é super pelo ideal que ele transmite. É, você vê muito bem isso lá em Superman All-Star. É, grandes astros Superman, que é o Superman que ele... Capitão América também, né? Capitão América. Isso. Aliás, o Capitão América é o Superman da Marvel. É, em termos de representativo, em termos de representar esse ideal, né? Esse ideal como do bem assim? E tal. Exato. E o Superman, ele é isso. Enquanto que o Batman é só um cara porra louca mesmo, né? O Batman, ele tá ali pra enfiar porrada em bandido. O Batman é aquele cara do agora. Ele é o cara do imediatismo. Eu vou resolver agora, depois a gente... Vou resolver agora. E o Superman é o cara do ideal. Não, gente, vamos, paz, vamos, né? Aquela... É o Charles Bronson de roupa de... Charles Bronson de roupa, né? Desejo de matar três apagadas. Desejo de matar em Gotham, né, cara? Maravilhoso. Com um bigode, imaginei aqui agora. Cara, tem um livro sensacional que eu li faz uns 3, 4 anos, muito bom. Eu emprestei para um amigo meu, chamado Super-Herói, Cultura e Sociedade. É um livro escrito para um pessoal, para uma galera formada em sociologia, filosofia e história, que eles fazem uma análise do super-herói desde a década 50, 60, o começo, né? Até os dias de hoje, né? E a importância da figura dos quadrinhos, né? A representação do herói na sociedade. E tem uma parte que eles dedicam exclusivamente pro Batman, né? O cara faz uma análise do Batman e tem uma galera lá que faz uma análise bem crítica, assim, bem negativa, né? Que ele fala que o Batman realmente ele surge pra tentar conter, mas ele é um cara motivado por um sentimento egoísta, porque ele só se tornou Batman quando os pais foram mortos, né? Porque se não fosse essa tragédia, muito provavelmente ele continuaria sendo o bilionário lá, babaca, vivendo no mundo dele à parte, sabe? Aí quando o pai e a mãe dele são assassinados, aí ele cria esse sentimento, aí ele resolve se tornar o Batman, né? E quanto a isso, ele fala que o Coringa é um Coringa anarquista, ele quer destruir a cidade, ele quer causar uma revolução, e o Batman só quer manter as coisas do jeito que tá, né? Eu li assim, caramba, é verdade, né? Eu não tinha pensado por esse, não, por esse aspecto. Se você parar pra pensar, cara, o Batman, a motivação dele é até meio, se você olhar numa ótica, infantil, porque ele se... A razão dele desistir é que ele se atém a uma promessa que ele fez quando era criança. Assim, dá pra entender o motivo por detrás, né? Que ele não quer que nenhuma pessoa mais sofra o que ele sofreu. Ele acha que ninguém mais tem que passar por isso, principalmente uma criança. Que é muito traumatizante, de fato. Deve ser absurdamente doloroso, né? Você vê o seu pai e sua mãe ser assassinado, né? Ah, não, acho que só o pai, não lembro, né? São os dois. É, achei que era só o pai. Morre o pai e a mãe num assalto. Aqui, o que, puta, pros americanos e pra galera rica é um absurdo. Aqui no Brasil, pra gente é comum, infelizmente. É, né, cara? Não, mas assim... Aqui é uma segunda-feira, tipo, uma terça-feira, 4 da tarde. Tipo, morreu um pai e uma mãe assassinado. Rio de Janeiro lá tá um inferno, cara. E pra eles é um absurdo, né? Cada um desses negócios se gerar um Batman. Ué, não, imagina. Se gerasse um Batman aqui no Brasil a cada assassinato desse, meu. Acabava a criminalidade, todo mundo ia ser Batman, que tipo, ia ser o Bob. Ou isso explodiu no manicômio. Os Batmans, né? Iam brigar entre si pra ver quem era. É, quer ser o Batman. Mas assim, delimitar terreno, né? Mas tem um ponto interessante nisso, cara, porque se você parar pra você falar, ah, isso só seria o Playboy e tal, tudo certo. É, muito provavelmente. Isso é verdade, cara, porque todo herói tem que ter uma motivação, e se você parar pra pensar, essa motivação do Batman, ele é um personagem que ele vem de um mundo completamente diferente, ele é de uma casta pega diferente. Exatamente, se você pega outro lá pra comparar, assim, o Homem-Aranha, né? O Homem-Aranha, o que aconteceu? Ele foi picado pela aranha, tudo, só que ele não queria virar herói, ele virou por conta daquele acidente lá, aquele incidente que ele deixou o ladrão passar, e depois ele descobre que o ladrão que ele deixou passar acabou matando o tio dele, assaltou e matou o tio dele. E aí gerou um puta sentimento de culpa nele, de responsabilidade, e ele ficou aquela frase foi na cabeça dele, grandes poderes trazem grande responsabilidade, e falou, pô, eu não posso ser mais um cara comum, eu preciso fazer alguma coisa com isso. Eu preciso ajudar as pessoas, né? E aí ele, realmente, de fato, ele se torna Homem-Aranha, né? Depois você falou do Homem-Aranha da Disney, né, cara? Daí fodeu. É, ele virou Homem-Aranha por causa disso, né? Um sentimento de culpa, né, cara? Eles vão deixar isso. O Christopher Nolan tenta até corrigir um pouco esse problema do Batman nos filmes dele, porque o Bruce Wayne é dono de uma das maiores empresas de Gotham, E, porra, por que que esse cara não tenta ajudar as pessoas, doando dinheiro pra caridade, fazendo algumas coisas do tipo? E nos quadrinhos meio que você não vê isso, pelo menos nos quadrinhos mais antigos. E no filme do Nolan, no Batman The Dark Knight Rises, que é o terceiro, né, você vê que ele doa dinheiro pra caridade, tem toda aquela coisa. Então, é verdade. Ele doa dinheiro. Ele meio que tenta consertar esse problema. Mas se você for analisar nos quadrinhos, cara, o Batman quer ajudar de verdade. Porra, pega o dinheiro aí, ele pode fazer ele pode se inserir dentro da política, ou se ele não quiser, ele pode influenciar a política de alguma forma. Ele poderia mudar as coisas de verdade, ao invés de ficar batendo de bandido toda noite. Cara. É, não vai resolver. É você, tipo, pegar um balde e tentar esvaziar, sei lá, uma represa, sabe? Você não vai conseguir, cara. Você vai tirar um pouquinho e vai encher de novo. Você citou até um ponto interessante. O Batman, não, se ele entrar em greve, não acontece nada, né? Cara, eu queria colocar aqui um pequeno parênteses, que é nessas horas que aquele túnel do tempo faz diferença. Tem uma história do túnel do tempo que eu amo pra caramba, que é quem puder ler, dar uma procurada, que é Cidadão Wayne, que é o que aconteceria se só o pai do Bruce tivesse morrido, só que a mãe tivesse viva ainda. Mostra eles. Tem uma história do Flash. Tem uma história do Flash, um filme muito bom, que é o Flashpoint, ponto reverso, se não me engano. É uma animação muito boa, que é uma história paralela, onde o Flash viaja no tempo, corre pra caramba, e ele cai no universo paralelo, onde quem é assassinado é o Bruce Wayne. Ele morre quando pequeno. E aí o pai dele vira o Batman, só que o pai dele vira um Batman maluco e mata todo mundo. Ele começa a usar arma de fogo, ele mata os bandidos, ele não prende da porrada, ele mata mesmo. Ele vira o Rorschach. Ele vira o Rorschach de Gotham, tá ligado? Ele vai aos extremos, ele mata a galera. Inclusive, essa animação é baseada em um HQ chamada Flashpoint, que foi a HQ que levou o reboot dos New 52, né? Os anos 52. Ele recomenda o HQ, é muito bom. Esse filme, o amigo meu me falou, eu fui atrás, cara, fiquei impressionado. A animação é incrível. O filme ele é mais conciso que HQ, isso vamos deixar claro. Quem puder, deu a preferência pela animação, que as HQs são muito. Ah! Eu não cheguei a ler HQ, eu só vi animação mesmo. Não perdendo muita coisa, não, cara. Não leio DC mais faz tempo. Cara, vocês estavam falando também da coisa de dinheiro, né? De poder ajudar. Eu lembrei de um vídeo que eu vi, saiu um pouco tempo, quase um mês, né? Daquele Sociedade da Virtude. Já vi no canal no YouTube? Sim. De animação. Nossa, eles fizeram um vídeo fodido. Eu até separei aqui, é chamado Mr. Platino, que é tipo uma crítica ao Homem de Ferro, vocês chegaram a ver? Ele vai no lugar mó pobre, os caras estão morrendo de fome, ele gasta mó dinheiro pra fazer armadura. É uma crítica ao Homem de Ferro 1, tá ligado? Basicamente, é muito, muito foda, cara. E aí o pessoal tá morrendo de fome, ele fala que gastou tipo 5 bilhões de dólares pra fazer a armadura, e os caras passando fome, mó crise, ele, pô, isso é tipo duas vezes mais nosso PIB, cara. E aí ele fala, vocês precisam de ajuda? Ah, precisa, né? O que vocês precisam? Cara, a gente precisa comer alguma coisa. Ele, pô, não tem ninguém pra bater? Ele, não, cara. Tipo, bateu uma crise, cara. Ele, tá. Aí, o que vocês faziam? Ah, eu trabalhava numa empresa. A gente fazia um produto lá. A empresa fechou. Você quer que eu bata no dono da empresa? Os caras, não, pô. Ele fechou a fábrica. Ele tá vendendo as coisas pra não morrer de fome, cara. Ele, caramba. Nossa, eu não sei o que fazer. Tipo, os caras são bilionários, mano. Os caras são bilionários. Eles podem acabar com a pobreza de um país inteiro. E não, foda-se, os caras querem pegar bandido na rua e bater. Foda-se. É curioso quando você tira o elemento fantástico dos super-heróis. E porque a única justificativa para existir o Homem de Ferro é ele ter que lutar contra alienígenas, Skrulls e essas paradas muito bizarras. Se você tira ele e coloca ele dentro de um contexto que ele tem que lutar contra coisas do planeta, não faz o menor sentido, sabe? Mas é que essa questão do. Não é nem uma questão do contexto do fantástico, cara. Se a gente for parar e pegar. O herói moderno, que a gente chama de super-herói, eles nasceram com o Superman e o Batman naquela época da Grande Depressão. Crise de 29, né? Pré-guerra. Uma galera se matou. Principalmente no. Querendo ou não, cara, os Estados Unidos sempre teve essa veia conservadora, que eles tinham uma visão simplista. A gente falou do Charles Bronson, cara, mas ele veio, mas é tudo nessa seara, tudo nesse mesmo universo. Eles não estão muito conectados com o cidadão, com uma visão mais progressivo e complexo. Foram feitos depois experimentos, justamente, que a gente vai ver mais pra frente. Foram feitos experimentos, por exemplo, um exemplo que a gente sempre pega é o Arqueiro Verde e o Lanterna Verde viajando pelo... Os caras usaram droga. Choque tudo. De cultura, cara. Puta, sim, uma crise. Essa história eu conheço. Tá no livro, essa que história. Eles falam sobre essa história. É justamente o plot dessa HQ que o pessoal chega lá, o cara com lanterna verde e fala: ah, cara, eu vejo você ajudar a gente. É azul, verde, roxa, mas preto, latino e outras cores desse planeta. Você não vê se tu ajudar, só os brancos. Uhum. É foda, né, cara? Tem o Pantera Negra que saiu esse ano também, que aborda bastante essa questão, fala do racismo, do preconceito, da representatividade, né? E, cara, foi tipo, um dos melhores vilões que eu vi, meu. É um vilão que você olha assim, a motivação dele é justa, só que a maneira que ele fez era errada, né? Ele tava motivado pelo ódio e queria fazer as coisas através da violência, né? Mas, meu, você vê a história do cara lá, você dá um ponto pra ele, mano. O cara tá puto mesmo, né? E aí o pessoal briga, ele fala: meu, tem um monte de gente negra morrendo na rua aí, mano. Vocês estão isolados, fechados no mundo, vivendo aí de boa, e tem um monte de irmão nosso morrendo aí. Como é que vai ficar? E aí ele quer pegar as armas, quer levar pra todos os negros e meter bala no homem branco. Tipo, foda-se, cansei de ser oprimido. Não é louco o filme, cara. É muito bom, mano. É bem... Não vou entrar nessa seara que tem uns problemas, que eu nem cheguei a terminar de assistir o filme porque veio uns problemas, assim, nele, que me atacaram o estômago. Não, é um filme muito bom, cara. Muito bom, cara. Mas existe essa... Por exemplo, essa questão que você falou dessa diferença entre a população, os heróis, do próprio vilão simpático. Se a gente sair, a gente entrar, por exemplo, no Oriente, a gente pegar, por exemplo, pô, cara, um clássico, Hokuto no Ken, o First of the North Star. Ah, sim, aquele do Omae wa Mou Shinden. Do soco lá, que explode os caras. Muito bom. Cara, se você pegar e... É um dos meus mangás favoritos, cara. Se você pega aquele universo, é um universo que basicamente não existem... Tem alguns vilões, mas basicamente não existe vilão. Todas as pessoas que são cruéis e tudo, depois é mostrado que... Caramba, cara, aquelas pessoas, eles vivem num universo... Que tá tão fudido que eles não têm outra opção, cara. Até o Solter, que é um dos vilões mais filhas da puta do anime, do mangá e da história em geral, você vê a história dele, caralho, cara, esse cara não é nenhuma questão de ponto de vista. Esses caras simplesmente não têm outra alternativa. Eles fazem o que fazem porque eles são obrigados a fazer. Uhum. Isso ou eles ou as pessoas que eles amam morrer. Ele sai daquela dualidade, né, daquela coisa simples do preto no branco, né? O cara é vilão porque ele é mal, ele gosta de fazer... Ele é mal por natureza, né? Não, tipo, às vezes o cara tá numa situação que, tipo, foda-se, eu tenho que fazer isso, se não fizer, eu vou morrer, minha família vai morrer, eu preciso... O cara fica desesperado, né? Ele não vê saída, né? Sim, se você pegar o próprio herói sofre com isso, porque lembra que a gente falou dessa questão do... A gente falou agora há pouco dessa questão de... resolver as coisas na porrada. No começo, o Kenshiro, que é o nosso herói, ele tem esse problema, que ele é uma pessoa pacifista e ele não quer ferir as pessoas. Até a hora que as pessoas chegam numa situação e, caramba, vamos começar a matar outras pessoas, vão morrer também. É o círculo vicioso da desgraça. O círculo vicioso da morte. Verdade. Não serei o Homem-Aranha. Nunca mais. Mas então a gente falou de impacto social. A mídia como é que fica? Por exemplo, se o Homem-Aranha e os outros mascarados se ausentassem da cidade, caramba, cara, ele ia soltar rojão. Eu não tenho editorial dele, cara. É, isso é verdade. O Homem-Aranha, ele é um super-herói interessante porque ele fica ali no meio, né? Ele é um super-herói de rua, mas ele também se mete em situações fantásticas. Então, alguns dos super-heróis da galeria de vilões dele são vilões, assim, extremamente poderosos, enquanto que outros são vilões que não oferecem tanta ameaça. Mas se o Homem-Aranha entrasse em greve, eu já acho que, meu ponto de vista é que teria aí um estrago grande. O caso do Homem-Aranha, porque ele... Sei lá, pela galeria de vilões, o Homem-Aranha é um dos super-heróis que tem um dos vilões mais perigosos que você tem nas HQs desde as clássicas dos anos 70 até a atual, que você, inclusive, é responsável pelo arco aí do Superior Spider-Man, que é o Dr. Octopus. O Dr. Octopus já tentou fazer de tudo com Nova York, cara. Desde, sei lá, conseguir o domínio do poder do... Sei lá, fazer pacto com entidades, whatever. Tentou, já tomou o corpo do Peter Parker. Se o Dr. Octopus não fosse pelo Homem-Aranha, o Dr. Octopus já teria, sei lá, conquistado o mundo, com a exceção da Lativeria, né? Cara, isso tem que ser tão ponto interessante que o Homem-Aranha, ele é meio que estagiário, cara, porque ele lida com os vilões dele, só que ele também lida com os dos outros, cara. Ele já chegou... E é engraçado, cara, porque em Nova York, o lugar mais cheio de super-heróis, só o coitado do Peter Parker vai lá e trabalha. Às vezes eu acho que é muito perigoso você andar por Nova York no mundo dos quadrinhos aí, porque imagina só a quantidade de vilões e heróis que tem andando nas ruas. Cara, você não consegue ir na padaria sem você passar por um quebra-pau ali de super-herói. É uma consideração enorme, né, cara? Enorme, cara. Absurda. Imagina você tá na rua e aparece o fanático lá querendo comprar pão na fila também. E não é. Porque o legal da Marvel, que eu já cheguei até a comentar com um amigo meu, que eles fizeram uma coisa diferente da DC, né? Que eles fizeram a questão de se aproximar da realidade, né? Então não tem aquela coisa meio que cidade fictícia, né? Comprou Batman mora em Gotham, né? Aí Homem-Aranha mora em Nova York, Tony Stark mora lá, fizeram todos os Vingadores, Luke Cage, Jessica Jones. Isso. Inclusive. Tem uma galera que mora lá, os heróis urbanos. Uma galera, né? Mas só o coitado do Homem-Aranha lá vai deter. É, o Homem-Aranha é ferrado, né, cara? O Homem-Aranha é freelancer, né, cara? Ele tira tá lá, as fotos lá, os dele Vingadores mesmo, né? Na mansão. Oh, só o Homem-Aranha tá lidando aqui com o Galactus. Vamos ajudar ele? Não. O Jarvis tá servindo um cafezinho aqui. Ele fica deslumbrado ele, quando ele começa. Tem as histórias, tem no videogame também, o jogo da Marvel, cara. É, aquele Ultimate Alliance, não sei se chegaram a jogar. Sim, que é Guerra Civil. Cara, é muito bom. Você escolhe o lado do personagem. Aí tem uma parte que o Homem-Aranha ele vai pra Torre dos Vingadores. Aí ele vê assim, ele vê as coisas e fica maravilhado, né? Aí ele fala com o Tony Stark, né? Caramba, meu, quem fez isso? Você foi? Nossa, ficou legal mesmo, né? É incrível que a gente consegue fazer com alguns bilhões de dólares, né? É uma coisa de louco. Tipo, tirando sarro, né? Porra, eu sou fotógrafo, cara. Eu não conseguiria isso aqui nem em 10 mil anos. Tipo, é uma realidade totalmente distante da minha, né? É bem engraçado. Ele tira sarro direto da pobreza dele, né? Com a riqueza, né? Com a fortuna do Tony, né? O Homem-Aranha é um equilíbrio. Sabe o que eu penso desses heróis urbanos? Principalmente do núcleo do Homem-Aranha. Que se ele entra em greve, eu acho que quem ia dominar a porra toda era o rei do crime. Porque se for parar pra pensar, tipo, vai, o Octopus ele até é um cara mais inteligente e tal, mas se ele teria tanta motivação assim, que o ódio dele tá muito intrínseco com o Homem-Aranha também. O Escorpião é um idiota, o Shocker é outro idiota. O Rhino, é tudo, é um monte de idiota. É um idiota master. Sei lá, talvez o Venom, mas o Venom também tá muito... É uns caras super poderosos, mas que não tem uma ambição, né? Tipo, uma coisa de dominar, diferente do Rei do Crime. O que o Rei do Crime ia fazer? Ele ia pegar todo mundo como capanga e ia dominar o porra toda, ia ser muito rico. Eu acho que... Quase todo mundo trabalha pra ele. Ele é o traficante, né, cara? Tipo, ele é o beira-mar ali do super traficante ali da... Eu acho que o Rei do Crime, eu acho que o Rei do Crime, ele se encaixa mais na galeria do Demolidor, porque nos quadrinhos do Homem-Aranha, tem um arco lá que o Homem-Aranha, inclusive, ele faz parceria com o Rei do Crime. Eu acho até meio absurdo, ele, a contragosto, mas ele acaba fazendo parceria com o Rei do Crime pra resolver uns casos lá. Eu vi algumas assim, cara, com o Capitão América, cara. Enquanto que o. Essa do Capitão América foi Guerra Civil. O Capitão América foi Guerra Civil, né? Essa que eu tô falando é dos anos 70. Que o Homem-Aranha faz a parceria com o Rei do Crime e o Demolidor meio que não quer, né? Que o Demolidor quer descer o cacete no Rei do Crime. Então meio que se o Homem-Aranha sai de cena, mas o Demolidor nunca ia deixar o Rei do Crime tomar ali o poder. Pelo menos não até ele. Não até ele. Enquanto ele continuasse vivo, né? É. Aí a gente tem que entrar nesse mérito também, porque assim, seria uma greve de núcleos, de heróis separados. É verdade. Ou seja, uma greve de caminhoneiros. Assim, para todo mundo. Todos, né? Não, para todo mundo, a cidade foi pro saco, né? Porque só policial não consegue parar essa galera, né? Você junta um Rhino aí, ele destrói metade de Nova York, cara. É, verdade. É um negócio meio de louco, né? Até os bosta, até os vilão bosta, tipo o Shocker, consegue matar muita gente. Pega um exemplo muito mais próximo da realidade, cara. Mas que é, eu ia falar do Watchmen, né, cara? Do Alan Moore, cara. O Watchmen é sensacional, sim, meu. O Watchmen é aquela galera que resolve virar vigilante, como se fosse todo mundo virou meio que um Batman, só que sem a fortuna, claro, né? E aí, sem treino. E aí a galera fica louca, perde a mão, fica violento. Tem o comediante lá que espanca todo mundo, estupra a mulher, bate em criança, vai no Vietnã, fura a cara dos outros. E fica maluco, mano. É mais ou menos isso. Acho que o principal sintoma, se não tivesse os heróis, ou pelo menos, quer dizer, se fizesse uma greve generalizada durante um bom tempo, cara, acho que a cidade ia pegar fogo, mano. Uma questão, porque, por exemplo, no universo DC eu vejo isso acontecendo, mas no da Marvel tem um pequeno fator que é um fator que a gente sempre ignora, que é bom ignorar, porque gera muito IC, que é a questão, por exemplo, dos mutantes, cara. Porque existe o X-Men, mas a grande parte da população mutante é o cidadão da esquina ali, cara. Quem garante que sem super-heróis, cara, tipo, essa população mutante não ia pegar e, por exemplo, tomar as rédeas da situação, não por uma questão organizacional, mas uma questão de, por exemplo, com certeza tem um monte de mutante que simplesmente anda na linha como qualquer cidadão normal, cara, porque tem polícia, porque aí tem medo de ir preso, tem medo de sujar as mãos, tem medo de se envolver, essas coisas. Quem garante que, sei lá, tá lá o Duende Verde jogando uma bomba em Nova York, cara, não chega um cara e gospe fogo na cara dele, já que não vai ter ninguém pra prender ele. Não, cara, mas se você parar pra perceber, cara, é um instinto natural do ser humano. Se a gente se sentir coado, se você tem uma força, pô, quem garante que Nova York não ia explodir com todo cara, mundo lá do... Vocês lembram? Foi ano passado, se não me engano. Foi a greve lá dos policiais em Vitória, com o caos que virou, meu. A população saiu na rua e quebrou tudo, meu. Quebrou, levou a televisão, levou geladeira, mano. Isso porque ele mantém as pessoas classe. É, imagina uma sociedade com super-herói, sendo que eles são praticamente a única força capaz de parar e manter a ordem, com eles cruzando o braço. Meu, acho que vai acontecer isso mesmo. A galera vai sair nas ruas, vai tacar fogo, vai quebrar, as pessoas vão se matar, vão roubar, cada um vai fazer o que quiser, e vai virar aquele filme lá do Anarquia, uma noite de crime. Alguém chegou a ver já? Já. O filme é bonzinho. Qual o filme? Acho que é Anarquia, uma noite de crime, que... nos Estados Unidos tem uma noite por ano, né? É liberado o crime, não tem... Tá, sei. Isso é muito bom, cara, isso é muito bom, cara. Mas vai virar mais ou menos isso, cara. Muito bem referenciado em Rick and Morty. O Rick and Morty usou também, expurgo. em inglês com The Spurge. Mas que é outro problema também dos heróis, que... Tudo bem, se eles entram em greves, a maioria dos vilões iam, sei lá, sumir porque são os merdas, mas ia sobrar os caras fodas. Mas os heróis, além de... Eles são uma solução, mas foi até o que o Felipe falou no começo da parte da porrada, que os caras querem resolver na porrada. E a gente vê, por exemplo, histórias como Marvels, que do ponto de vista de um cidadão comum, os heróis, e até mesmo do primeiro Vingadores... Os heróis, eles são tanto uma solução quanto também uma causa do problema, porque numa dessas porradas que eles destroem um super ser, dá foda-se, derruba esse prédio aí no meio do caminho, joga um Hulk, sei lá, pega um monstro e taca nesse prédio ali, sabe, pega o carro desse cidadão e joga em cima do Dr. Octopus, sabe? Então eles, no final das contas, eles também são uma parte do problema, não tanto só a solução. Cara, a população em geral, e aí você citou o Marvels, a população, uma coisa legal dessa daqui é que os cidadãos falam que eles se sentem reféns da parada, porque os super-heróis são só outros malucos vestidos de roupa aberrante, cara. Boa parte da população não vê eles com tão bons olhos. Isso, é porque em Marvel ele tem a pegada genial de mostrar tudo da perspectiva de um jornalista, né? Então... É a visão limitada de uma pessoa comum. E quando a gente lê as HQs, a gente tem a visão dos personagens. Então a gente sabe as dores deles, a gente sabe os conflitos dos personagens, então a gente sabe, pega mais fácil. Mas se a gente fosse... Pô, traz esses caras pra realidade. A gente tá vendo eles de um ponto de vista completamente alheio, né? A gente não sabe que aquele cara é uma pessoa comum como a gente, que tem conflitos e tal. Cara, a gente ia ter medo. Isso é um fato, realmente. Exatamente. Na verdade, cara, eu estou por aí de maneira diferente. Se eu soubesse que essas pessoas são cidadãos como a gente, aí sim que eu ia ficar com medo pra caramba. Porque, mas se você pegar o próprio Marvels, cara, e o Marvel. Imagina você trabalhar você trabalhar num jornal e tipo, o cara que é capaz de derrubar um prédio com um soco. Tá do seu lado, sabe? Tipo o Superman. Ei, cara, você... É. Tipo, você tá, sei lá, você tá indo comprar pão, mas você tá atravessando a esquina, vê um monstro voando na sua frente, bate no prédio, derruba tudo. Cara, não é sossego isso, sabe? Tipo, é verdade. Horror. Cara, não, o mundo dos quadrinhos é aterrorizante, cara, se você for trazer isso pra realidade. E não, e o pior, tanto Marvel quanto DC, Nova York, cara, é destruída toda hora, sabe? Haja trabalho pro Damage Control, né, cara? Você pega, por exemplo. Cara, 3 volumes eles destroem, né? Metade de Nova York, né? Você tem lá, sei lá, tem Invasões Crew, né? Tem a queda, Vingadores a queda, destrói uma porrada de coisa. Aí tem Invasões Crew, Invasão Secreta, destrói tudo. Aí tem Guerra Civil, destrói tudo. Aí tem o planeta Hulk volta pra Terra, destrói tudo. O Hulk destrói Nova York, né, também, né? O que destrói Nova York? Cara, todo dia Nova York é destruída, essa merda. Imagina as empresas. Será que não deve ser algum contrato aí, algum esquema de... tem aquela equipe nos quadrinhos da Marvel, o controle de danos. Que... cara, tem mesmo, eu tinha esquecido. Era pra eles a galera mais rica do mundo. Bilionários. É, porque nunca falta trabalho, né? Tá sempre sendo, eles estão sempre reconstruindo, né, cara? Todo dia reconstruindo Nova York, cara. Eles estão levantando um prédio novo, né, cara? E todo vilão e todo herói é só Nova York que aparece, a maioria, né? Né? Os caras gostam, né? Ponto turístico, cara. Os caras vão lá nessa da Liberdade, aproveita e joga umas bombas lá. Mas entra uma questão interessante, cara. Por exemplo, é a questão dos mutantes, que é uma questão que eu acho que, como que eu já citei, porque eu acho uma questão bem interessante. Que as pessoas não gostam deles porque eles são os nossos substitutos na evolução. E eles tinham que mudar isso, cara. Eles tinham que pegar, por exemplo, o que o Marvels fez, cara. E de uma maneira mais interessante, dizer que, por exemplo, as pessoas têm medo dos mutantes porque eles simbolizam que o super-herói já tinha um problema, agora qualquer candango pode ter nascer com super-poder, cara, aí fudeu, cara, quem garante? Pô, não tem tiroteio, cara, que os caras fazem essas tragédias, acontece o cara com o R15, cara, mas imagina como é que a situação seria se o cara tivesse super-poder, que não tem como controlar, quem garante que o... Pô, cara, imagina você levar esses filmes, tá sabendo que um dos coleguinhas pode explodir as coisas com os olhos, pode surtar? Cara, não ia nem sair da rua. Que a maioria, eles, como são mutantes, eles já nascem com os poderes, eles passam por uma fase chamada adolescência. Um adolescente mutante no nosso mundo é o suficiente pra destruir o planeta Terra, cara. Não precisa ter muita coisa. Vocês viram o Deadpool 2? Sim. A gente viu o gordinho do Deadpool 2, né, cara? Que matou a família do Cable e queimou mais uma galera. Pra que é um exemplo maior do que o estopim de Guerra Civil, né? Com os novos mutantes lá. Sim. A galera querendo fazer reality show de vamos salvar o dia. Aliás, os novos guerreiros lá. Registro, né? É muito louco, cara. É, cara, adolescente com poderes aí que não dá pra controlar. Ah, adolescente já faz merda por natureza, né? Que a gente fala exatamente. Imagina um moleque problemático, depressivo, sofre bullying, com poder de explodir a cabeça das pessoas, torcer, sei lá, mexer o sangue. Ele não vai precisar mais, tipo, comprar aquela R15, sabe? Pegar do pai, levar na escola e matar todo mundo. É porque ele é a R15, né? É, então, exatamente. Ele é uma bazuca. Quem vai parar esse garoto, né, cara? Isso. Não, mas tem um filme, cara, que tem esse plot. Eu esqueci qual é que é o nome, que é todo aquele ground footage que eles chamam, que é todo gravado com câmera, tudo. Found footage, né? Isso! Cara, tem um filme, cara, que se alguém puder lembrar, que são três adolescentes que vivem numa caverna e ganham poder. Sim, esse aí é o Poder Sem Limite, né, que tá falando? Isso, cara, esse é um filme. Não conheço. Esse Poder Sem Limite... Cara, é muito foda. Esse Poder Sem Limite, ele é um filme muito bom, ele é todo feito em found footage. Aliás, em found footage não, ele é handcam. Porque tem a diferença, né? Câmera de mão mesmo. Tem a diferença, o found footage é quando... O cara perdeu a gravação e aí você vai assistir. O handcam é quando ele tá filmando em tempo real ali. Sim, amador, né? É. E aí o cara filma. Cara, esse filme é muito bom porque ele traz um pouco pra realidade como seria. Porra, são adolescentes com superpoderes. Eles não têm responsabilidade nenhuma, cara. Que maravilha. Protagonista. Inclusive, vou até fazer aqui uma recomendação. Esse filme, ele é do diretor, a direção dele é do Josh Trank. E o Josh Trank, ele tem outro filme. Cara, não foi o Josh Trank, não. Não, peraí. Não, me confundi aqui. Mas tem outro filme, é outro diretor. Como é que é o nome? Como é que é o nome? Esse filme é do Josh Trank. Mas o nome, Poder Sem Limite? Poder Sem Limite, exatamente. É em português, né? Em inglês eu não lembro qual é o nome do... Eu acho que é... É diferente, certeza. Mas eu lembro que tem alguma coisa mesmo, Fred, de alguém envolvido nesse filme do Poder Sem Limites e depois acabou fazendo um outro filme famoso também, se não me engano, até de heróis. Uma parada dele. Ah, tá. Sim, é o Josh Trank, ele dirigiu o Quarteto Fantástico, o reboot. Ah, esquece. Que foi uma bosta, né? Que foi uma bosta. Ah, nem quis ver, cara, nem quis ver. Eu achei muito estranho, nem quis assistir. Vamos manter só no Poder Sem Limites. Fantástico. Agora tem. Agora, filme que aborda esse lance de super-herói no mundo real. Tem um que é um do diretor coreano, que eu lembrei agora, que eu confundi com o Josh Trank, que é do Yoon Sang-woo, que ele dirigiu também aquele Train to Busan, que é um filme coreano, sul-coreano, que é Trem pra Busan, que em português eu não sei como é que ficou. É, Train to Busan, Ataque Zumbi, lembrei. Em português ficou como Ataque Zumbi. Ah, Ataque Zumbi. E esse diretor, o Yoon Sang-woo, ele dirigiu esse filme chamado Psycho Z. Ai, cara, não sei como é que pronuncia essa merda. Psychonizes. Eu nunca vi essa palavra antes. Psychonizes. Uma coisa assim. E esse filme, ele é um cara que ele... Um senhor já de idade, que ele ganha poderes. Vou até botar o nome do filme aqui. Ele ganha poderes de telecinesia. E aí, ele vai descobrindo esses poderes à medida que o filme vai avançando no mundo real. E aí vai mostrando como que as pessoas reagem a isso e tal. Só que é um filme coreano, né, cara? Os caras têm outra ideia. Tipo assim, tem um momento lá que a filha dele vê os poderes dele e ela fala... Nossa, para de bobagem, pai. Tipo assim, a reação é completamente diferente, cara. Nossa. Mas é um filme bem legalzinho. Recomendo aí pra quem quer essa pegada mais um pouco realista. É, porque até você falando dessa parte desse poder desse filme aí, me fez lembrar de um outro mutante, já que eu vou contar falando dos mutantes, que eu preferiria, inclusive, que não existisse mesmo, né? Nem questão de greve. Eu prefiro, é melhor não existir, que é outro problema. Por exemplo, o Professor Xavier. Cara, que perigo. Meio assim, tipo em Black Mirror, do perigo. Tem um episódio que é da quarta temporada, que a galera tem um dispositivo que consegue acessar as memórias da pessoa. Então, assim, você tá sendo acusado de um crime, você não tem como mentir, porque o cara vai acessar e vai ver se você fez ou não a parada. Nossa, que louco. O Professor Xavier é isso. Então, imagina que opressor você, tipo... Eu não sei se ele tá na minha cabeça vendo agora. Mais ou menos é o que o Zuckerberg faz, né? Então, você fica assustado. Não, sem contar que em Guerras Secretas, o Professor Xavier... Em Guerras Secretas, o Professor Xavier simplesmente apaga... Olha a moralidade do cara. Ele apaga a memória do Homem-Aranha pra ele não se lembrar que o Professor Xavier estava de colúdio com os X-Men, entendeu? Para lutar contra os outros heróis. Quem já leu aqui, Guerra Secreta dos anos 70 lá, que foi uma HQ que foi lançada só pra vender boneco. Sim, aquela maluquice total que o Garra Sônica é uma das melhores coisas. É. Cara, que loucura. E nessa HQ, porra, o Professor Xavier simplesmente apaga a mente do Homem-Aranha, cara, que absurdo. Nossa, louco, hein? Não, mas o Professor Xavier na década. Essa imagem. Aí, eu mandei mais pra vocês aí, Zuckerberg. Não, pra ele, cara. Os escuros do caramba, cara. Eles já chegaram a apagar a memória de uma cidade, da cidade inteira lá e esqueci, foram tomar sorvete depois. O poder mental, cara, é uma parada sinistra mesmo. É uma coisa que quem tiver o controle, meu. É aquela coisa do. Que nem Jessica Jones lá, o Killgrave lá, se chegar a assistir o seriado. Aquele cara é incrível, sim. Muito legal, mano. O cara tem o poder de comandar todas as pessoas. Só isso. O cara, ele é virtualmente a pessoa mais forte. Ele, com uma palavra, você faz o que ele manda. É muito bom, cara. Aliás, Jessica Jones, que representa muito bem, né? A gente pode encaixar aqui dentro do contexto, que como seria se ela não existisse. E tipo assim, pra quem não conhece a Jessica, pra quem conhece só dos quadrinhos, pra quem conhece só do seriado, a Jessica Jones ela vem dos quadrinhos, né? Do selo Marvel Max. Uhum. E nos quadrinhos, ela deixa de, ela abandona, ela não quer mais ser uma super-heroína, acha até meio ridículo aquelas roupas de super-heroína. É, colante, sim. É, ela faz greve de super-herói, né? Ela não quer mais ser. Tipo assim, nada acontece, sabe? Tipo, ela resolve ser uma detetive e nada acontece. É, é porque ela age numa escala, acho que muito pequena, né, cara? Ela consegue fazer uma diferença dentro daquele bairro que ela mora, né? É, fora dali não causa um impacto tão grande, É, ela também era herói de rua também. Diferente do Superman, né? É, ela é herói de bairro, né, cara? Como Luke Cage, né? E ele vira uma referência pros negros lá do Queens lá. Muito legal, cara. É, tem esses heróis que eles fazem impacto. Você pelo menos falou, por exemplo, do Luke Cage, que tem essa questão simbólica. E como a gente falou dos 952, cara, aquele o reboot da Action Comics na mão do Morrison, cara, mostra exatamente isso, cara, do... O super-homem de camiseta e militante do PSTU. Nossa, cara. Justamente isso, cara. O que aconteceria? Nossa, zero. Eu não vi. Primeira coisa que aconteceria se você colocasse super-poder no estudante de jornalismo. Como é que ele se comportaria? E segundo, cara, como o universo, sociedade, principalmente a população, cara, age com ele. Tem aquela questão. Tem, acho que mais pra frente, a hora que sempre ele derruba um prédio. E daí, não, você derrubou o prédio. Não, beleza, se vocês me ajudarem, a gente reconstrói uma parte dos caras que foram. Pô, cara, você quer que a gente trabalhe também pra ele, essa porra, gente morre. Interessante isso, cara. Eu já gostei de ser um herói, mas se esse é o resultado, eu já estou cansado. Cara, e isso me levou a uma pergunta totalmente fora de contexto aqui agora, mas que eu tenho que saber. Eu não tô pelado, o que tá muito frio. O que vocês acham? Porque quando o Zod e a galera chega lá no filme do Zack Snyder, né? Que se falou de super-herói representação bosta do Superman, eu lembro do Snyder. Oh, e aí... Finalmente, um convidado. Aqui que... Puto, o Euler tinha que estar aqui, cara. Cara, o Zack Snyder não entendeu o Superman, cara. Quando os vilões, né? Quando eles chegam lá, porque, tipo, imagina a gente... Enfim, é outra parada. Imagina quando o Zod chega, o Zod e Faura, eles tentam terraplanar o planeta Terra pra transformar lá em Krypton. Olha os terraplanistas aí, né? Tacando. eu fiquei imaginando, tipo assim, os caras estão no planeta Terra, né? E eles têm habilidades de voo, super velocidade, super força. Destrutivo. E isso em função do organismo, do planeta, de como. Em função do sol, da força, da energia que eles recebem do sol, em função da atmosfera terrestre e tudo. Uhum. Acho que eles querem terraformar o planeta, mas se eles transformarem o planeta lá em Krypton novamente, eles vão se tornar humanos. Mas, humanos entre aspas, eles vão ficar como se fossem humanos, sem nada, sem força, sem nada. E os humanos iriam morrer. Ah. Eu não sei necessariamente se eles vão perder toda a força, né, cara? Assim, pelo que eu entendi, o sol potencializa, né? Ele fortalece, mas... Se eles ficarem sem... Não sei se eles chegarem ao nível de força do ser humano, tipo, a ponto de... Acho que chegariam, cara, porque o Jor-El tirou sangue do Zod batendo nele com um pedaço de furniture lá da casa, uma decoração da casa dele. Mas como é que essa pergunta? Sim, porque lá em Krypton eles eram só pessoas, né? Eles não tinham força, eles sangravam e tudo. E ele tava querendo transformar o planeta Terra em Krypton. Então meio que fica aquela coisa, por que... Por que eles não escravizavam só o planeta Terra e ficavam com os superpoderes deles? Tipo, ah, ok, vou escravizar o planeta aqui. Faz sentido, né? Porque, são deuses, né? É ser deuses. Aí, tipo, aí eu vou perder todos os meus poderes só pra tirar os humanos daqui. Sem contar que eles iam matar os humanos, eles iam reinar pra quem? Pra eles mesmos, né, cara? Uma nova raça, né? Tipo, seria. Eu sempre fiquei perguntando isso, o que raios que o Snyder quis fazer com essa merda? Porque, ok, ele dirigiu, mas ele pegou um roteiro ali. Porra, muda essa porra desse roteiro, cara. Ah, sim. A motivação. E aí o Superman que mata, cara. Nossa, eu falei... Cara, eu achei bem bosta, mas também, na situação que ele tava, ele não tinha o que fazer, né? Porque o amigo também, tem um amigo que também, ele detonou, ele não gosta. Eu também não achei um puta filme, nossa, incrível. Mas ainda assim, dentro daquele contexto... Se ele não mata o Zod, tipo, ele mata 3 pessoas ali na tabela. E aí ele botou na balança: 3 pessoas ou um vilão? Ah, foda-se. Eu tenho que matar o vilão. Mas ele se arrepende até, né, cara? Não quero fazer o papel de advogado diabo, ainda assim, tem um monte de problema. Mas. É, então, tem um monte de problema nesse filme, né? Mas, puta, Batman vs Superman é 1000 vezes pior, cara. É, então. O Superman vai ser corrigido lá. Cara, é, cara, mas assim, essa parte pra mim, sei lá, é de menos. Essa cena ela tem um problema de direção, né? Porque, tipo, o Zod não consegue mover a pupila do olho, ele só move se for a cabeça. E. Tipo, porque porque o raio sai da pupila, o raio é do olho, o raio não, ele não tem que mexer a cabeça. E outro problema é que o Superman poderia muito bem colocar a mão no olho dele e segurar o raio. Não, acho que é derretido. Bate aqui, não, sério. Cara, Fred, você tem meu respeito, cara, porque eu pensei que eu era a única pessoa. Toda hora que alguém defende o filme do Snyder, eu sempre via essa questão do. Cara, por que, que o Superman não bota a mão? Cara, ele podia botar. Ia queimar a mão dele, mas era coisa que irrelevante, porque, porra, é o poder dele mesmo, sabe? Oxi, além do mais, o Zod é muito forte, mano. Sei lá, mano. Será? Não, é tipo assim, imagina você queimar sua mão, sei lá, com um ferro quente. Era o que o Superman ia se sentir, porque é o poder dele mesmo ali, sabe? O Superman, ele corta ele faz a barba com o raio laser dele lá, com a parada. Então, tipo, não é uma parada que iria matar ele, sabe? Ou arrancar a mão dele fora. Mas até aí dá pra levar em consideração que ele pode controlar a intensidade do raio, né, cara? Devemos e convenhamos que ele pode soltar com mais raiva e ficar mais forte e machucar ou atordoar. Depende da... ele controla igual a intensidade de um soco, né, cara? Sei lá. Ele controla, assim, o raio. Mas, olha só, ele poderia segurar o Zod, arrastar ele, levar ele pra estratosfera. Ele poderia afundar o Zod no chão. Ele poderia fazer 1 milhão de... Ele poderia, em super velocidade, tirar o povo dali. Ele poderia fazer uma coisa. Já que ele já tá com a cabeça do cara na mão, simplesmente virar uns 3 centímetros pra esquerda. Exatamente. Não conseguiu, não teve força, mas. Cara, erro por erro, assim, de furo. Pra mim, o mais grave foi no Batman vs Superman lá, que ele não. Que ele tem que encontrar a mãe dele, o cara tem supervisão, super audição, ele não acha. Ele ouve a luz caindo do prédio, mas não consegue ouvir a mãe. Consegue ver a mãe. Aí eu achei meio preguiçoso, né? Eu só acho que o Superman do Richard Donner jamais mataria pra resolver uma situação dessa, cara. Ele daria um jeito. É. O Superman do Richard Donner, Superman 1. Joga o xenofone em cima dos lados de novo, cara. É. Eu não gosto desse filme. Ele jogava uma cadeira, sei lá, um armário. Ah, mas tá aí, né? Grande super-herói. Tá aí um super-herói que se ele entra em greve, não tem... a destruição vai ser menor, né? Tá o Superman do Zack Snyder. Do Zack Snyder entrasse em greve, cara, não ia ter nem Superman, nem Batman vs Superman, porque ele... Querendo ou não, ele é o causador da merda do... Cara, ele que faz a merda toda, cara. O cara tem super audição, e aí o Batman tá perseguindo os caras e ele sai na porrada com o Batman, sem perguntar o que que tá acontecendo. Tipo assim, cara, sabe o que eu tava imaginando? O Superman tava flutuando, voando ali em cima, enquanto que o Batman tá vindo. E ele fez de pirraça. Ele parou na esquina de pirraça. Vou quebrar o carro desse cara. Essa cena é legal, cara. O cara tem super audição. Eu tenho certeza que ele tava ouvindo a treta toda. Porra, vamos roubar esta criptonita aqui. Ele podia ter visto o que tava dentro lá do carro, mas não. Não, o Batman mata, cara. O Batman pega na vizinha lá, explode os malucos lá. E olha que o Batman nem é muito foda. Cara, Zack Snyder. Nossa. Nossa, a gente desviou pra caramba do assunto. A gente fez uma parêntese e começou a falar. É tudo. Foi bom falar mal do Silvio do Snyder. O Zack Snyder, a gente sempre tem que arranjar um tempinho pra falar mal mesmo, cara. Tirando 300 e o Watchmen, sim, o Watchmen e Euler, quem mandou não participar e não vai cortar da edição. O filme do Watchmen é maravilhoso. Ah, eu gosto pra caramba, cara. Muito slow motion, muito Colan, é isso que o mundo quer ver. Mas quais outros heróis você acha que seria... Por exemplo, o Hulk. Graças a Deus que não tem o Hulk, né? Ainda bem. Hulk e se fosse o Hulk do universo Ultimate, melhor ainda, que ele devora as pessoas, cara. Cara, mas entra a questão que o Hulk ele não é exatamente orar. Ele é sempre foi, principalmente na concepção, ele é um monstro. Literalmente um monstro. Mas no desenho animado, ele mora na mansão dos Vingadores. Cara, no filme também eu acho um negócio muito idiota, porque o Hulk... O Hulk original, quando ele virava o Hulk, né? O Bruce Banner, ele já seu Bruce Banner, né? E virava o Hulk, ele virava um bicho incontrolável. E aí, nesses filmes da Marvel aí, esses filmes pra família, o cara conversa com os outros, toma café, escova o dente. Ah, tipo, mas aí é mais de boa, né? Teve uma fase que ele foi... Aí eu olhava pra esse cara, isso não é o Hulk, bicho. O Hulk ele não conversa, o Hulk esmaga. Você tá falando, você tá errado. Cara, mas o Hulk bestial, cara, não vem de grátis cinema, cara. Você viu? É, os sei. Dois filmes do Hulk que, cara, querendo ou não, até aquele piorzinho do... Ang Lee? Do Richard Creed. Eu gosto do Hulk do Ang Lee, cara. Isso. Ah, é, que é cara, o puta, que é com... Eu gosto do filme, cara, eu fui assistir esses tempos, o filme não é ruim. É, cara, ele maluco, é ruim, mas ele é ruim, não é ruim, cara, ele entretém, o final é maneiro. Ele é um filme bom, cara. Tipo, Edward Norton, né? Com o Edward Norton? Não, ah, esse veio depois, que também acho bem, acho bem decente. Nossa, de antes, puta. De 2004, cara, eu acho. Nossa, aquele horrível que ele pula nas montanhas, né? Mas o Hulk também fez o Naga aqui, cara. Ele se locomove pulando, que nem um canguru. O grande problema desse Ang Lee, assim, que o cara que é fã de quadrinho vai chorar muito, é o pai dele ser o homem absorvente. Mas... Nossa, cara, nossa. É foda, tá ligado? Dá vontade de chorar. Dentro do contexto do filme, assim, se você esquecer quadrinhos e você assistir o filme do Ang Lee, eu gosto pra caramba, cara, porque é uma pegada muito mais... Sei lá, depressivo. É porque o Bruce do Ang Lee, ele até remonta muito aos quadrinhos, muito mais do que o do Edward Norton, porque o filme do Edward Norton é de 2008, então ele já vem naquela pegada mais nula, sabe? Que é, vamos trazer um pouco mais pro real, aquela coisa. O do Ang Lee é escrachado, cara, sabe? É cartunesco, é uma parada muito... Cara, ele mordendo o míssil, enfrentando o Super Pluto, cara, anda mal nesse filme. Pô, esse filme é muito bom, cara. O Hulk é divertido. Hulk aquele da década de 70 lá com o Luffy rindo. Aquele era bom. Nossa, clássico. Esse era muito bom, que tocava musiquinha triste e tudo. Eles fizeram uma sátira no Family Guy, eu morri de rir, cara. Tem aqui, cara, o Peter, ele fica bêbado, começa a tocar piano, e aí o Steve pede pra ele tocar a música do Hulk, cara. Mano, é muito bom esse episódio, cara. Eu mandei pra vocês aí. Assiste depois aí, cara, é muito bom, mano. Ele tá como tudo Hulk, aí ele coloca a mochilinha nas costas e sai pedindo carona. Que é igualzinho esse final de Hulk. Aham, é muito cara, bom, cara. Nessa pegada de os super-heróis, o que aconteceria se não tivesse super-heróis, se eles entrassem em greve, a gente pode colocar aquela questão de que os super-heróis, eles não necessariamente, eles... trabalham com, assim, no universo Ultimate a gente só tem os Supremos, que são os Vingadores do universo Ultimate, por causa do Nick Fury, que ele chega lá e ele fala, gente, vem pra minha, tô montando aqui uma equipe e tal, mas no universo clássico, meio, os super-heróis eles são uma bagunça, tipo assim, você nunca sabe quando eles vão agir, quando eles, então meio que é uma parada que não é determinada, sabe, não é uma parada muito determinada, então assim, não tem uma escala de ação, de atividade. Às vezes tem uma ameaça super, hiper, ultra, mega em Nova York, e tipo, os Vingadores simplesmente não aparecem. Então como é que fica essa questão, né? Tipo, você tem um HQ que o Quarteto Fantástico sozinho tem que enfrentar o Galactus. Cadê os Vingadores, cara? Ali é que ele estava, né? Você fala da luta de Galactus, né? Que o Tosh Humano tira aquele nulificador total. Nossa, cara. Cara, não. O cara é um dos vilões mais foda. O cara tem o tamanho de uma galáxia. Ele anda no espaço, sabe Deus como. O cara come planeta. Aí chega no filme, mostra a cabeça dele no céu, toma um raio e vai embora. Meu, que filme bosta, cara. Nossa, não. Aqueles filmes antigos, pelo amor de Deus. Cara, que filme bosta. Mas os filmes antigos são. Cara, mas comparado com o atual de 2000. Foi que ano? É mesmo? 2017, né? 2016, whatever. O quê? O outro lá? Não, é antes, porque não, assim, 2015, eu acho. O mais recente aí, o reboot. Nossa, o reboot é muito ruim. Eu nem quis ver, cara. Eu nem quis ver, cara. Tem alguns diretores que não sabem o que fazer com o dinheiro. Mas nessa pegada também de super-heróis, a gente tem aqueles super-heróis que a gente... Eu acho que a gente tem que focar um pouco mais nessa questão de super-heróis de rua, né? O super-herói mais urbano. Que são os que tem um pouco mais de efeito, né? Aliás, que são o que dá pra falar a respeito. Porque se você... sumiram os Vingadores. Porra, todo dia tem um ataque do Dr. Destino lá, tiver aqui, querendo dominar o mundo, se não fosse Vingador. Todo dia tem o Loki querendo fazer, aprontando alguma coisa, todo dia. Então assim, se você tira os Vingadores, cara, acabou, sabe? Tira o equilíbrio, né, cara? Porque eles estão lá pra contar uma ameaça a nível global, né, cara? Então, é... Exatamente. Não é Nova York, né? Tipo, não é Nova York, é um mundo. Né? Os caras conseguiram então, e ferrou o mundo, né? É, exatamente. Não, se eles é que estão os Vingadores, eles são meio que assim, Vingadores e outros grupos, supergrupos, o Quarteto Fantástico. Os Vingadores hoje nos quadrinhos, eu acho que deve ter uns 4 grupos, né? Novos Vingadores, os Vingadores, Novos Vingadores, novos. Até o Homem-Aranha. Tem os Supremos, que é outra galera Vingadora também. É, os Supremos. Lá e tem a putaria toda. É, tem. Porra, tem uma série de Vingadores. Mas esses, eles são responsáveis por manter aí esse equilíbrio para que os heróis urbanos aqui fiquem lutando essas briquinhas aqui. Nos bairros. Mais mundanas, né? Nos local. Bairros. Mais local. Se a gente for falar da galera cósmica, Surfista Prateado, Nova, Capitã Marvel, essas coisas aí, tipo... É, Adam Warlock. Se eles fizerem greve, assim, já era. Aí, é, calma. Taxada mesmo, que aí vai ser planeta contra planeta, invadindo planeta aí, zoando. Vídeo de Aniquilação, né, cara? A saga da Aniquilação lá. Sim, que é maravilhosa, nossa. Como essa saga é subestimada, cara. Deveria ser tão famosa quanto ganhar. Cara, que saga gigante, cara. E legal, sabe? Foda, muito da hora. A Aniquilação Conquista é legal também, mas a Aniquilação é... Putz. É, muito bom. Você descobre o poder que esses heróis têm, cara. Porra, um monte de... Enquanto a Aniquilação tá acontecendo, enquanto essa porra toda, aqui no, na Terra a galera tá saindo no braço. É, já se viu. No meio da... Você falou, cara, tem um What If da Marvel que é justamente isso. Tá no meio da Guerra Civil, cara, e o Nova cai na Terra, cara. É isso que a gente vai falar, vai tirar farinha com esses caras. Que vai, pô, caralho, o universo tá morrendo, vocês estão aqui. Tem isso mesmo. Mas isso aí acontece na linha principal, né? O Nova cai aqui e aí... Mas é depois que tinha acabado a Guerra Civil. É, aí o Homem de Ferro vai lá e aí a galera quer meio que prender o Nova, sabe? Tipo, o cara mega ultra super power. Cara, isso. Chega, cara, acabou de salvar o universo, chega aqui na Terra, tá a galera querendo prender ele. Cara, você tem que se registrar. Cara, que maluco. Exatamente o que aconteceu, cara, com o retorno do Thor, cara. Cara, agora o retorno do Thor lá em... O Homem de Ferro chega lá todo pimpão lá, falar com o Thor, você tem que registrar deuses, tudo. Ele vai lá. Cara, como assim você fez um clone, meu? O pau que ele dá no Homem de Ferro é maravilhoso, cara. Que Homem de Ferro, pra quem... O Homem de Ferro dos filmes me dá ódio, porque a Disney não tem coragem de fazer o que realmente o personagem é. E fica tratando ele como se fosse um santo. Cara, é, um alcoólatra, mano. Quando está com alcoólatra, porra. Fizeram ele de coitadinho naquela porcaria daquela adaptação do Guerra Civil lá. É pra garotada também, né, cara? Tem que entender, né? É. Filme mas, é família, né, cara? É legal como eles trabalharam durante... Mais adulto. Pra te fazer sentir ódio do Tony Stark. Tudo bem que você pode até concordar um pouquinho com a lei de registro, mas no final das contas, ele foi tão cuzão e traíra. Não, pra caralho. Caras, ele foi fascista, cara. Foi. O Thor pega ele assim pelo pescoço, sendo feliz. Você fez um clone meu, você tá louco, enfia porrada nele. É tipo, nossa, cara. Nessa hora ele dá uma surra de luva de pelica, que ele chega lá, arrebenta o Homem de Ferro com dois tapas, cara. Pega ele e fala, ó. Tem coisa mais importante pra fazer. Mas quando eu terminar, a gente vai ter uma conversa. Você é só um homenzinho em uma armadura. Eu sou um deus. Isso é foda. Não, tipo, ele o Homem de Ferro, no meio da pancadaria, o Homem de Ferro olha e fala assim: ah, eu tenho. O Homem de Ferro fala, eu tenho que aumentar um pouco mais de energia. E coloca toda a energia, lança tudo que tem e o Thor, tipo, não sai nem um arranhão, né? O que aconteceu? Ele desce o cacete dele, cara. Nossa, ele é muito bom. Renascer dos deuses, esse aí. Bom, mas eu acho que a gente tá falando muito da Marvel. Vamos tentar ir pro mundo maluco da DC. O que aconteceria se a Liga da Justiça entrasse em greve? O pessoal ia fugir, né? Aí é uma bagunça. Você eles iam fugir pra Bahia, né? Pra curtir a Xé. Pode, é maravilha. Fugir com o Superman. Pode com o Superman. Cara, essa música é muito boa. Se a tropa não, vai. Só se os Lanternas Verdes daqui, do setor daqui da Terra. Se entrar em greve, já dá um problema bom. Mas... Não, aí sim. Nossa. Problemão, cara. É um problemão. Pra começar, cara, se a Liga da Justiça entrar sem greve. Primeira coisa a acontecer é que ia ter os fura-greve, cara. Os fura-greve. Não, o Max Lord já ia juntar os super amiguinhos dele lá, cara. E, O Batman vai ser o primeiro a ser contra, né, cara? Capitalista burguês, né, cara? Não é. O que acontece é que... Primeiro é que ele acha que é coisa de vagabundo, né? Não tem que fazer isso, tem que trabalhar. Se a Liga da Justiça entra em greve, alguns heróis, os maquiavélicos, aliás, alguns dos vilões mais maquiavélicos provavelmente vão tomar o poder, tipo o Lex ou o Savage, o Vandal Savage, ou alguns outros aí, e iam dominar a Terra. Agora, se a turma do Lanterna Verde entra em greve, então a Terra sob o domínio desses vilões iria ser invadida rapidamente, cara, por, sei lá, qualquer um desses vilões cósmicos aí da DC. Eu não leio muito DC, mas... Cara, eu sei que depois, se Lanterna entrasse em greve, cara, a primeira coisa que ia acontecer é que os anãozinhos azul lá, cara, iam ter um troço, cara. Não, sério, cara. Cara, se bem que os guardiões, cara, eles são uns merdas, né, cara? Um Lanterna Verde dele se rebelou, os caras não foram capazes de lidar com isso. Pelo amor de Deus. O Lanterna se rebela e tem aquele arco que o. Acho que é não é o Hal Jordan, é o Guy. É um deles lá que mata todo mundo, cara. Mata os outros lanternas, vai roubando. E é o Hal Jordan, o Crepúsculo Esmeralda. É o Hal Jordan, né? Acho que é o Crepúsculo Esmeralda mesmo. Ele, cara, fica louco quando destrói em Cold City, na época lá do Apocalipse. Isso. Da Terra, e ele fica louco. Ele tenta buscar o máximo de poder pra recriar tudo que existia lá, que ele sente falta. É muito da hora esse arco, nossa, é louco. Parabéns aos Guardiões, cara, que eles criam a arma mais poderosa do universo. E não coloca uma salvaguarda nela. Não coloca o botão desligado nessa porcaria de anel, cara. Que esses caras tinham na cabeça? Eu acho também que tem um pouco daquele lance de que se alguns heróis entrassem em greve, ou se não... Porque assim, alguns heróis, eles são... Alguns vilões, eles são antítese do herói, mas eles não são necessariamente maus. Quando a gente fala de mal, a gente tá sendo dicotômico, né? Falando aqui... Que o herói é bom e que o vilão é mau. É, pela cabeça do vilão ele é bom, né? É, pela cabeça do vilão, né? Todo vilão é um herói na sua própria história, né? Na sua própria narrativa. Então, assim, eu vejo muito esse lance de muitos vilões aí virando o herói se o herói saísse, sabe? Se o herói sumisse. Eu vejo alguns vilões aí tomando o papel do herói e fazendo o que era necessário pra salvar a Terra. Quando você vê, por exemplo, nessa saga do Superior Spider-Man, que o Dr. Octopus toma o lugar do Homem-Aranha, ou seja, você tem um vilão protagonizando a história, e aí de repente ele se vê tendo que salvar, sabe, salvar o dia, e de repente você vê lá quando em Guerra de Ultron, e ele é que tenta salvar sozinho a humanidade, sabe, Ultron. Então, tipo, ele começa a se sentir aquela necessidade de tomar, ele sente a responsabilidade. Então, assim, você vê isso poderia acontecer em... O próprio Rei do Crime, né, já teve que tomar algumas atitudes, assim, pra salvar. O Rei do Crime, obviamente, que fez isso porque ele é um cara de negócios, né? Se todo mundo morre, não tem negócios. Então, ele... Mas, assim, tem vários outros vilões que eles têm essa coisa, né, de que, pô, se não tem um herói aqui, eu vou ter que fazer isso, senão vai acabar ruim, vai dar ruim. Esse foi o plot lá daquele Mal Eterno, cara, que chegou lá a Anti-Liga da Justiça lá da Terra 2, e o Lex Luthor e o Liga do Mal tiveram que tomar as rédeas da situação. Exatamente, Lex Luthor herói, cara. Porque você falou dessa questão do vilão, porque o Lex Luthor já transmitiu isso, né? Todo o discurso dele é baseado que ele é o verdadeiro herói. É verdade. E isso, e o inverso também acontece, né? Quando o Ciclope deixa de ser um herói e ele passa a ser um revolucionário pela luta dos direitos mutantes, é meio que o Magneto, sabe, vira o cara legal. É muito maluco isso. Isso eu falei o contrário, porque dessa vez era um herói que, tipo, nessa saga, não se encaixa muito bem com aquele mutante, né? Só que os mutantes, eles têm uma representação muito forte dentro do universo Marvel, porque tem alguns mutantes que eles são heróis, né? Porque quando a gente fala assim, mutantes, a gente lembra de X-Men, mas nem todo X-Men é um mutante, mas nem todo mutante é um X-Men. Então, assim, tem muitos mutantes espalhados por aí que são simplesmente donos de casa, né? Tipo... Mas justamente o que você falou, cara, acho que foi... Cara, como teve aquela fase com... É que o pessoal comenta muito a fase do Morrison, que era muito boa nos X-Men, inclusive por fazer piada com todos os ridículos, mas muita coisa que era concomitante, cara, era muito interessante. Teve aquele Distrito X que saiu, cara, que dava justamente com isso, cara. 99% da população mutante era nem o que alguns, ou que tinham um poder que era ridículo, ou que tinham até poder pra caralho, só que, pomba, cara, eu não tenho, eu tenho família, tenho conto pra pagar, não vou sair voando e batendo. Exatamente. Que é aquela coisa, né? Os caras vivem, tipo, numa escola pra treinar poderes. Não, vocês não têm vida, sabe? Tipo, vocês não têm mais o que fazer. Os caras são completamente malucos, assim. E tem essa... vez ou outra você tem essa visão. É a mesma coisa do Homem-Aranha nos Vingadores, né? Tipo, o Peter Parker, ele é um cara que... que ele é um cara como a gente. Acho que é por isso que facilita essa identificação. Ele tem conta pra pagar e tudo. E aí você tem um bando de maluco lá nos Vingadores que, tipo, os caras não têm vida social, sabe? Olha, uma mansão com mordomo inglês. Exatamente, os caras ficam numa mansão o tempo todo usando roupa, que nos quadrinhos eles nunca tiram as roupas de super-herói, porque é difícil, né, pro desenhista diferenciar um personagem do outro, aí tem sempre que deixar eles com as roupas lá. Pô, cara, imagina um Homem de Ferro tirar a armadura, cara. Quanto tempo você acha que demora pra tirar uma sunga de aço, hein? Nossa, cara. Eu sempre fui me perguntando, porque desenho animado e até animações, né? O pessoal tem que usar a mesma roupa, né, cara? É incrível. Então... incrível, todo dia mesmo. É, o pessoal é tipo, preguiçoso, né, cara? Pô, tipo, dá uma roupa diferente, cara. A própria Homem-Aranha lá dos anos 90, que ficou com aquela camiseta listrada quase todos os episódios. Né? Só mudou na segunda temporada, cara. Parece que ele tem um cabide com 50 roupas iguais, tá ligado? Turma da Mônica, literalmente, hein? É. Várias roupas iguais. Pô, cara, mas você tem que pensar, cara, por exemplo, aquele colante. Cara, pô, se lag é difícil de pôr, cara, imagina se aquele colante no corpo inteiro, cara. Porra. Eu vi tempo atrás o filme do Snoopy, né? A animação que saiu. Saiu uns 2-3 anos atrás, eu vi esse tempo. Tem uma parte que o Charlie Brown ele vai botar uma roupa pra sair com a menina ruiva que ele gosta, ele tira um sarro de. Aí ele abre e tem tipo, cabide com 40 camisas, todas iguais, amarela com a lista preta. E aí ele fica olhando, qual que eu vou pegar? Ele passa a mão, né? Essa aqui. Eu falei, porra, é tudo igual, cara. Ele tira um sarro disso, muito legal. É, cara. Nas animações, infelizmente, por causa da facilidade que o desenhista tem pra fazer o. Quando a roupa é toda igual. Hoje em dia já não tem essa necessidade, né? Acho que hoje em dia não cabe mais, né, cara? É, hoje em dia não cabe, né? Não cabe mais, verdade. Então? É, isso parece mesmo ser o que o Luthor disse que era. Eu tava pensando aqui, e se invertêssemos a regra do jogo e se os vilões entrassem em greve? Zero utilidades pros heróis, né? Cara, se os vilões entrassem em greve, cara. O pessoal tem que trabalhar, né, cara? Ele ia soltar rojão, cara. E eles iam ter que trabalhar igual a gente, se fuder, né, cara? Tá boa, cara. Tia May, volta daqui 2 anos. Vou pra Bahamas, ficar lá correndo no sol. Cara, tem alguns super-heróis aí que... Tony Stark e Bruce Wayne não iam mudar nada. Continuariam bilionários e o Homem-Aranha se fudendo. Eles iam entrar em depressão porque eles não iam ter mais um hobby. É, não tem um hobby só que ia salvar a humanidade. Eles, né? Eu acho que o Batman viraria vilão. Ia começar a bater em cidadão. Cara, isso é provável mesmo, hein? Caramba. Ou pagar, né? Chega aquele absurdo. Você quer quanto pra te espancar durante meia hora, né? Sou rico. Eu posso... roupa de coringa aqui. Vou. O Batman é maluco, cara. Com certeza ele perdeu a linha, né? Uhum. Quanto ele ia surtar, né? Ele surtaria, o Batman surtaria. Ele ia ser o único cara do asilo, né? O único do asilo. E a pessoa que engraçado, o Coringa passa lá, o Coringa é médico e vai analisar ele. Cara, outra maluquice. A DC é cheia de maluquice. É. Olha os fãs da DC aí agora querendo. Cara, agora eu tô pensando nos heróis, cara. Cara, provavelmente o Capitão América ia entrar na política, hein? Ou ia ser um policial, cara. Ou ia ser um policial. É, eu acho que ele ia estar mais um policial, porque acho que na política ele ia se revoltar com muita coisa. O Capitão América? É. Cara, o Capitão América, uma das melhores fases dele foi depois que ele reviveu lá. Inclusive reviveu de uma forma bem bosta. Mas depois que ele revive, depois da morte dele em Guerra Civil, que ele se torna um agente secreto da SHIELD fazendo missões furtivas. Essa fase foi muito boa. Que ele então era... que ele sai, né? Depois ele vira um nômade, né? Ele vira adulta mantendo a identidade. O nômade é bem antigo. Esse dessa outra fase que ele vira agente secreto é tipo, sabe o Guerra Civil? Soldado Invernal, né? Soldado Invernal. Isso, esse uniforme. Muito legal, cara, esse uniforme. Nossa, esse uniforme é muito legal. E é lá ele usa esse E, tipo assim, é uma história muito voltada para essa questão de espionagem, sabe? Lembra bastante aqueles filmes dos anos 80, anos 90, do 007. E ela é muito. Fica muito nessa questão de espionagem e muito pé no chão também. São brigas. Não tem nada cósmico. Enquanto ele tá lutando e investigando questões de que podem gerar guerra, sei lá. Tá uma guerra fria ali, ele tá tentando resolver esse problema. Os Vingadores estão lá, sabe? Com os conflitos dele com grandes vilões, aquela parada meio pirotécnica. Mas essa fase do Capitão América é muito boa. E acho que eles jogam ele naquele novo grupo lá de... Nossa! Vingadores lá de São Marte, aí vira... Nossa, cara, aí vira... Os caras não conseguem manter o negócio. Cavaleiro da Lua, que não serve pra porra nenhuma na história. Cara, só nossa, tá lá, cara. Pra vender esse... Não, cara, junta o Cavaleiro da Lua e a... Como é que é o nome da menina lá dos deuses de Asgard que carrega a alma dos... Eu esqueci agora, cara. Valkyria? A Valkyria. Num grupo, cara. Uma mulher super poderosa num grupo de missões furtivas, cara. O que que ela faz? É muito dispensável. Isso. Virar um Rainbow Six, né, os caras. Tipo... tipo assim, vamos pegar o Thor. Assim, ela é super forte, ela não chega a ser o nível do Thor. Mas tipo, vamos pegar o Thor e colocar ele numa missão furtiva, sabe? Ele vai ser agora um cara que vai... Ah, ele não conseguiu não, cara. Eu não consegui. Ele é muito espalhafatoso, mano. Um cara de 2,50 metros, gigante, sabe? Não, ele é bobão. Chega falando alto, chega dando trovão. Ele não ia conseguir, cara. Ele meteu pé na porta. Com a Valkyria, que é uma mulher de quase 2 metros de altura, super forte. Ai, cara, não faz... Tem umas coisas que não faz sentido nos quadrinhos. Assim, né? Vai, ele sobe a curva, assim, de, tipo, tá muito da hora. Aí sempre vê o cara que estraga o rolê, né, meu? Roteirista, aí o cara não entende o negócio. Sempre tem. Agora eu lembrei aqui de uma coisa, cara. Segue outro caminho, né? Segue outro caminho. Eu lembrei de uma coisa que é que tem um HQ que fala sobre. Que fala sobre justamente isso. Se os heróis não existissem, ou se os heróis tivessem greve, whatever. Que é o Old Man Logan, cara. Sabe? Old Man Logan, sim, velho Logan. Que tipo. Né? Sobraram distritos ali, meio que reinos, né? Cada vilão e... Ah, não, mas, cara, a questão do Old Man Logan é mais divertido do que isso. Porque, não, porque é o oposto. Os vilões se sindicalizaram, cara. Eles se juntaram em galera pra ir atrás. Então, é justamente a consequência. Não tem heróis, os vilões vão dominar a parada toda, né? Uhum. E em Old Man Logan você vê isso. Tipo, não sobrou super-heróis, ou pelo menos não super-heróis. Eles não agem mais como super-heróis. Você tem ali o Gavião Arqueiro cego. E claramente um mercenário, né, que ele faz missões aí de entrega de produtos e tal. Acho que ele trafica armas, sei lá, whatever. E você tem o Wolverine que, depois que ele matou os X-Men, se traumatizou e fica lá, vira um maluco lá que fica com... Quer dizer, ele se casa antes, né? Ele se casa, tem uma família. Tem uma família lá. Ele vira meio que um ermitão com família. É, exatamente. E aí a família Hulk mata a família dele, e aí ele volta a ser o que a gente gosta. E, é maravilhosa a história. E aí ele se levanta contra todo mundo. É mais ou menos isso. Os heróis sumiram, os vilões se sindicalizaram mesmo. Muito maluco isso. Cara, não... deixa eu ver aqui se eu lembro de mais super-heróis aqui. Youngblood, se o Youngblood não existisse... Nossa. Se Youngblood não existisse, cara, o mundo seria um lugar mais divertido. Ai, cara. Se os heróis não existissem, se eles entrassem em greve, nós também estaríamos tirando o emprego de gênios como Rob Liefeld. Nossa, gênios. Fica a preocupação pro mundo, os heróis não podem entrar em greve, porque senão a máquina para. A máquina de desenhar, de fazer roteiros maravilhosos e equipes super originais. E quem sabe desenhar pés muito bem. Anos 90, pés. Eu gostei de colocar um porém nisso, cara, que você falou aí, tem os Wildcats da Wildstorm, cara, acontece uma coisa, no plot deles acontece uma coisa mais ou menos isso, que eles conseguem meio que acabar com quase todos, é um grupo de heróis, os caras conseguem acabar com quase todos os vilões do universo deles, e eles usam o tempo livre pra fazer outras coisas, cara, eles criam lá uma empresa pra distribuir energia de graça pras pessoas. Cara. Alguns começam a... Não, é justamente isso, cara, o plot. O que aconteceria se os caras literalmente acabam com os vilões da Terra e os caras começam a fazer... Enquanto alguns, como o Altort ficam lá agindo de forma quase terrorista, os Wildcats viram filantropos, cara. Alguns fazem mais merda ou outra, mas eles basicamente pegam, nós temos toda essa tecnologia, nós temos todo esse poder, vamos distribuir a população. Vamos fazer as pessoas melhores. Eu conheço muito pouco do Wildcats nos quadrinhos. Devo ter pego um gibizinho ou outro. Eu conheço mais pelo jogo do Super Nintendo. E acho que tinha um desenho também, não tinha? É, um desenho maneiríssimo, horroroso. É, então, eu conheço mais daí. Mas, puta, achei muito foda a ideia disso aí. Vou procurar depois. Cara, ó, faz assim. Isso começa mais ou menos na fase do Alan Moore. Na fase do Alan Moore ainda tem um pouco de... Mas quando é, acho que é o Joey Kelly que pega depois, cara... Ele faz justamente isso, cara. Ele dá um. Pega o Alan Moore e o Joey Kelly, cara. As duas fases do Wildcat. Tem umas fases que vêm depois ali, que também são meio interessantes, mas as duas fases são as melhores, cara. Principalmente. Cara, nunca pensei que ia dizer isso, cara, mas o Joey Kelly superou o Alan Moore escrito. Cara, anos 90, nossa. Quadrinhos anos 90. Anos 90 foi. Foi o ano. Anos 90 a gente pode resumir em Image. Fazer um programa desses caras. O nosso prometidíssimo programa sobre Massacre Marvel, Heróis Renascem. Vou defender, diga-se de passagem, né? Mas... Eu vou defender também. Jamais falarei mal do Rob Liefeld nesse podcast. Heróis Renascem, cara. Nossa. É, a volta triunfante de dois heróis, Jim Lee e Rob Liefeld, grandes astros. Os bons filhos a casa torna, né, cara? É. Nossa, esse nosso programa da Image vai, nossa senhora, vai ser a melhor coisa do mundo. Porque, cara, eu vou poder jogar na cara de todo mundo que todo mundo paga pau lá daquele Universo Ultimate, cara, mas pô, o Universo Ultimate é cópia mal feita dos Heróis Renascem, cara. Claramente, claramente. Não, e a história por trás, eu acho que a história da empresa Image é muito fantástica, porque os caras saem, vou chutar o pé da Marvel aqui, vou fazer a minha empresa, aí, pô, junta a galerinha ali e faz... Agora vou chutar a sua bunda, vou voltar pra Marvel. Cara, nossa senhora, velho. É muito bom, velho. A gente tem que falar disso um dia. Ei, Mulher Maravilha do Jim Lee. Nossa. Não, nessa época, nos 90, até o Deodato, cara, que é um dos caras que eu mais gosto de desenhar. A fase dele na Mulher Maravilha é um exagero. Nossa senhora, cara. E é o Mike Deodato emulando o traço do Rob Life, dessa galera. Nossa, puta, cara. É qual é que é a coisa mais engraçada? Que provavelmente não era o Deodato, cara. Outra pessoa emulando o traço dele, emulando o traço do Life. Porque, mano, aquilo não tem cara do Deodato mesmo, mano. Mesmo. Não, mas você sabe da história por trás disso? Não. Que o Deodato, ele começou a fazer muito sucesso, e só que daí ele começou a desenhar um monte de coisa que ele não tinha tempo. Daí um agenciador dele, sem ele saber, começou a pegar contratos com as grandes editoras, e para vender como se fosse Deodato, cara, ele pegava pessoas que estavam querendo entrar no mercado de quadrinhos e falava para eles, ó, eu arranjo o serviço para vocês, mas você vai ter que imitar o traço Deodato e você vai ser acreditado como Deodato. Tem muita gente desesperada, cara, fazia isso. Até não lembro qual é que é, mas um cara até brincava, cara, que foi eles, entre os desenhistas, era chamado de um dia de Deodato, isso. Nossa. Caraca, bicho. É, cara, por falar nisso, por falar em desenho aqui, já deixar aí pros ouvintes que eu tenho um HQ sobre espionagem, vou até mandar aqui algumas páginas para vocês, sobre espionagem industrial e investigação, blá blá blá, essas coisas aí. Traço é teu? O traço é meu, o traço e a história também. Você fez? A capa aí. Pô, é muito bom, mano. O protagonista se parece um pouco comigo, as pessoas falam isso, mas acho que é coincidência. Coincidência, né? Isso, Deus Ex? Tipo, Deus Ex. Cara, é a mesma coisa, cara. A trama, ela se passa um pouco no futuro, alguns anos no futuro, e ela é sobre um cara que tá tentando acender o poder. Só pra deixar claro, essa história ela já tem uns 10 anos que foi escrita, né? E eu desenhei ela recentemente, tem uns 4 anos atrás. Nossa. Então a história ela se passa no futuro e tem um cara que ele tem um ditador, né? Vamos chamar de ditador, assim. Que ele tem uma ideia um pouco... Ele tem umas ideias um pouco que não dá pra gente aprovar. Que ele tem a ideia de que... Não dá pra defender. Não dá pra defender. Que a sociedade ela só vai atingir o máximo de si se ela estiver sob o controle de uma inteligência superior, que seria no caso ele. Então ele acha que as pessoas não têm capacidade de decidir o que elas querem, então é preciso que alguém decida por elas. Tinha um cara no Star Wars que falava isso também, né? O Darth Vader, né, cara? Não acabou dele. E, tipo, durante toda a HQ, ela se passa do ponto de vista não do protagonista, mas do ponto de vista de um cara que trabalha para uma agência, e ele é que vê toda a porra que tá acontecendo, e aí tem uma série de reviravoltas, e ele vai entendendo que talvez a agência que ele trabalha não seja tão boazinha assim. Uma série de merdas vai acontecendo, talvez os vilões que a mídia tente vender não sejam exatamente os vilões, talvez os heróis não sejam heróis, e no final fica com uma pergunta, né? No final, a última página deixa uma pergunta bem grande aí, que eu não vou dar spoiler, mas tá aí. Essa HQ eu publiquei ela na época. Quem consegue essa HQ? Legal, mano. Eu publiquei ela na Amazon um tempo atrás, aí eu tirei, porque a Amazon tava cobrando muito. Pra eu ganhar alguma coisa, eu tinha que pagar um valor muito alto. O comprador tinha que pagar um valor muito alto. Então eu tirei e não publiquei mais, né? E aí eu, antes de publicar novamente, eu pretendo... eu não sei se a gente pode usar esse termo em quadrinhos, mas eu pretendo remasterizar ela, melhorar o traço e atualizar o contexto também, porque já tá datado, né? Eu quero melhorar a história. E aí eu tô até numa dúvida se eu continuo ela de onde eu parei, ou seja, continuando o arco de onde ele parou, ou se eu refaço toda a história com um gráfico melhor, né? Com um traço melhor e uma história mais atualizada. Eu acho que seria legal você refazer, depois continuar. Você refaz, passa de novo, dá uma repaginada. Minha opinião, pessoal, claro. Dá um tapa nela, ver como que fica. Porque se você achar que foi boa e gostou e acredita, e aí você lança, relança ela, né? Depois você lança a continuação aí. Dá uma de Jorge Lucas, fica reeditando a obra. Inserindo retcons dentro da... E aí você faz uns spin-offs aí e ganha milhões. E é o sucesso, cara. Caminho para o sucesso. Falando em HQ. Podcast sobre ela. Falando em HQ, cara, tem muito assunto aí. E falando sobre HQs, tem um amigo nosso aí, que é o Luciano Cunha, que conseguiu lançar aí a dele, né? No cinema. Não sei se vocês conhecem aí. Qual que é? É um doutrinador. Ah, sim. Puta, eu vi nos grupos de quadrinhos que eu participo, eu vi muita galera falando, mas eu confesso que eu não conheço. E eu dar uma olhada. Ele lançou aí recentemente e vendeu os direitos aí pra... Aliás, eu não sei como foi o processo, mas ela vai... O filme tá marcado pra sair agora em 2018, em setembro, do treinador aí dele. Eu vi, tem uma galera falando muito, cara. A comunidade aqui tá falando muito disso. Eu preciso correr atrás pra ler mesmo. Só gostaria de dizer que os meus personagens são melhores. Paris Filmes, estamos sem, aqui, hein? Sem querer parecer ser suspeito, né? Mas já sei. Warner, Disney, estamos aqui, hein? Liga aí, liga pra gente. Vocês vão querer falar mais alguma coisa? Que tá foda aqui de frio. Tempo. Aí o Zack Snyder mandou uma proposta pra você aí, recusável aí. Pra fazer. Nossa, que... pra adaptar. Nossa senhora. Já pensou? Só que aí tem que ter o Superman, o Batman e o Zod no meio. Todos os personagens têm que ser sofridos, soturnos. Tem que ser quebrados. Nossa, galera. E a mãe tem que se chamar Marta, da protagonista. Todos os personagens têm que usar preto ou tons muito próximos a preto. Não acredito em tudo que houve, rapaz. Bom, e finalizando aí essa edição maravilhosa de greve nos super-heróis, greve nos vilões, greve pra acabar com o trabalho do Rob Liefeld, que não pode acontecer. Vocês têm alguma consideração final, Felipe? Na verdade, eu vou só realmente me despedir. Eu acho que o que tinha pra falar eu já falei. Vocês falaram bastante, mais ainda. Aprendi bastante hoje. Vou só passar o site pra vocês aí. Manda bala. Pra galera poder conhecer, né, nosso trabalho. Acho que como o Eduardo falou, como eu participo do Super Rastreada, sou amigo do Euler, conheci vocês agora, né? Legal, conheci gente nova. E o site que eu mandar pra vocês é distopiarastreada.wordpress.com. Então, se puder, vocês colocam lá no site, né, na lista lá dos links de referência. Vai ser bacana. A gente grava lá, a gente tá um pouco com o ritmo meio parado, tá devagar quase parando, mas a gente tá tentando voltar ativo esse ano ainda. Estamos com os projetos, estamos meio devagar, mas estamos indo na luta. Galera que tá ouvindo aí, vai lá no post desse podcast que vai estar lá o link, hein? É, a gente fala sobre bastante cultura geek, tira sarro de tudo. Obrigado pela oportunidade e foi bacana conhecer vocês. Né? É, valeu, mano. Voltarei pra gravar aí. Valeu, obrigado, por favor, pode chamar. Sérgio, faça de novo seu jabá aí, considerações finais, vamos lá. Então, as considerações finais aqui é que se os heróis sumissem, a polícia teria alguma coisa pra fazer no universo dos quadrinhos, que não faz nada, só fica comendo dance, né? Então. Chega no final, né? Chega no final pra prender o Thanos. Tem aquela história que a polícia prendendo o Thanos com as algemas. Ai, cara, mas é isso. E, cara, a gente tá lá toda sexta-feira no fuleirospop.com.br. que é um site onde a cultura pop é levada na fuleiragem. Ninguém leva nada a sério. E a gente tá tentando ser profissional, o que é um paradoxo, né? E tá aí o link aí. E a gente fala sobre quadrinhos, cinema e TV, séries. A gente, inclusive, gostaria de deixar aqui o convite pra galera daqui, né? Porque a gente, quando a gente vai gravar sobre quadrinhos lá, normalmente temos apenas tio Herbert e eu. Tio Herbert, inclusive, que já participou aqui com vocês do podcast esqueci o nome do arrombado agora, que fez o... Da Image lá, que fundou a Image junto com ela. Exatamente. Inclusive, ótimo cast. Ótimo cast. Eu ouvi o podcast que o Tio Herbert participou aqui com vocês. Eu ouvi. E quando a gente faz lá sobre quadrinhos, só temos Tio Herbert e eu. Então fica aquela coisa, ninguém quer participar porque ninguém lê. Então o resto da galera. Então fica aqui o convite. E acessa lá, galera, a fuleirospop.com.br, que é o podcast mais fuleiro da podosfera brasileira, viu? E é isso aí. Me disponha pra participar, hein? Estiver gravando sobre quadrinhos, se eu chamar que é nóis. Então tá aí, vou mandar o Felipe atrás de vocês aí, pra trazer vocês. Felipe, que é um arrombado, inclusive, deixar aqui claro. Felipe e José, dois arrombados do Fuleiros Podcast. Deixa aí, velho. Hong Kong, a que nível de congelamento e hipotermia você está aí? Você é brasileiro. Nosso correspondente, falando da Rússia brasileira. Só sei que os dedos do meu pé estão dormentes, cara. Tá em gulag, é isso? Tá em gulag? Quase. Mas queria agradecer os nossos convidados aqui. Pedir desculpa por estar gravando, não só numa noite fria, mas de madrugada. Sei que eu sou o único vagabundo que trabalha, mas eu peço perdão pelo vacilo. Vocês também estão sempre bem-vindos aqui. As portas do novo mundo estão sempre... Estou sempre abertos para qualquer um que queira falar qualquer porcaria aqui. E desde que não fale mal do Rob Liefeld. E é nós, pessoal. Podendo falar do Zack Snyder, tamo aí. Nossa, cara. Um dia eu vou fazer um especial Zack Snyder. É um gênero, não compreendi. Você vai ver, o futuro ainda vai louvar. E queria deixar aí os nossos 5 ou 6 ouvintes, para eles ficarem preparados que... Próximo podcast, nós vamos fazer algo bem especial aí. Aguardem com o filho, ó. Aguardem com o filho. Sufabril. Piscite. Bom, pra poltrona. Eu só queria mandar uma mensagem final, que é dedicada ao nosso querido grevista aí, o Euler, né? Por favor, do podcast, que se os heróis da Marvel entrassem em greve, não existiriam clássicos nos quadrinhos. Um abraço, Euler. Que ninguém se importa com a DC nesse podcast aqui mesmo, eu tomei conta do negócio e é isso aí. Falou pra todo mundo. A DC, menor que Marvel. Bota assim, né? Ai, cara. Tem um cara no grupo lá que, Jesus Cristo, ele se escutar isso vai chorar. Tem uma galera que leva muita série esse bobo de DC versus Marvel. Tudo está saindo de acordo com o plano. E estamos só começando.